Galera, estamos aqui em mais um APCast. Hoje falaremos sobre o International Simon E League. Eu sei que meu inglês é horrível, mas resumindo, o ISML. Hoje eu tenho a honra aqui de ter como convidados novamente o meu amigo Carlírio, que tá virando praticamente um membro do APCast. O Denis, que é do blog Guiabô. E o Angel of Death, que é um colaborador do Anim Portfólio, apesar de não fazer parte da equipe do Anim Portfólio. E aí, galera, falem um pouco aí, se apresentem. Opa, e aí, pessoal, beleza? Prazer aqui estar falando com vocês. Aqui é o Denis, do blog Diabu. Espero que a gente possa fazer um ótimo podcast. Carlírio? Ah, meu terceiro podcast aqui. Talvez a galera já tenha me reconhecido, talvez não. Mas interessante que esse aqui tem tudo pra ser mais uma grande edição do APCast, com certeza. Angel of Death. Sou Angel of Death e esse podcast ele tem tudo pra ser uma grande discussão e como é que diz, algumas feridas vão ser abertas de novo aqui, mas tudo bem. Nada de fandom aqui hoje, por favor. Então, antes de começar a falar sobre o tema, a gente vou dar alguns informes aqui. Talvez a grande maioria do pessoal que está ouvindo, e principalmente eu acho que os convidados não estão sabendo, mas a partir da próxima edição do APCast, aliás, a partir dessa edição do APCast, o APCast vai se tornar quinzenal, ele não vai ser mais semanal como ele estava sendo, como estava tentando ser, né? Então esse podcast aqui só deve estar saindo, para quem está ouvindo, deve estar saindo volta do dia 24 ou 25 de abril. E sendo assim, a gente vai meio que tirar a parte de notícias que a gente sempre fazia. E aí vem o primeiro principal informe, que é sobre a vinda de do Yopinando Shimbun, que é uma espécie de audiojornal, como eu chamei na gravação de ontem, que eu vou fazer semanalmente pro meu outro blog, pro Yopinando, e vou colocar como link lá no meu portfólio. E ele vai simplesmente pegar notícias da semana inteira sobre animação, sobre mangá, sobre filmes, sobre diversas coisas ligadas ao que eu chamo de cultura visual contemporânea. E vou comentar, sempre com algum convidado. Ontem o convidado foi exatamente o Yakuza Red, que também é do Importfólio, mas que não faz parte do Yopinando. E esse Yopinando Shimbun, quando vocês estiverem ouvindo esse cast, já deve ter saído pelo menos umas duas edições dele. Então, a gente vai meio que tirar a área de notícias. Esse vai ser o último cast com notícias, pra deixar somente no Yopinando Shimbun, porque o cast vai ficar quinzenal e as notícias vão ficar com defasagem. Agora sim, vamos às notícias, as últimas notícias do APCast, por assim dizer. E eu convido os demais participantes a comentarem cada uma das notícias. A primeira notícia é sobre um novo mangá do criador de Skurambo, o Jin Kobayashi, que vai ser o Ichiro Heian. E, assim, eu gosto de Skurambo, mas eu particularmente não vi o mangá, só vi a animação. Espero ler o mangá algum dia. Não gostei muito do Natsu no Arashi, que também é do Jin Kobayashi. E não espero muito sobre do Ichiro Heian. Mas acho que é interessante falar sobre esse lançamento, porque é um autor bem famoso já, principalmente pela galera que curte séries de comédia. E eu deixo aberto aí para os convidados comentarem sobre a notícia. Será que esse mangá vai conseguir ter o mesmo teor de comédia que teve Skull Rumble? Digo isso pelo seguinte, porque esse título anterior ele fez sucesso devidamente ao seu humor tão simplório e direto. Ele tocava direto na fonte. Personagens carismáticos, alguns muito imbecis, outros inteligentes, fazendo coisas interessantes, outras coisas estapafúrdias. E tudo isso no ambiente escolar o mais puro possível. Por isso que Skull Rumble fez tanto sucesso. Então fica a minha dúvida se esse novo título vai fazer tanto sucesso ou vai conseguir se aproximar de seu co-irmão, vamos dizer assim. Eu achei a notícia bem interessante, porque eu gosto do autor, eu sou muito fã de Skurambo, e eu espero que dê certo. Mas eu acho que que ele tem que fazer mesmo é tentar se distanciar um pouco do Esculambo, porque se ele for tentar ficar fazendo comédia, vai ficar sempre naquela comparação com o Esculambo, e é muito difícil de superar, né? Então, eu não sei qual é o tema central desse novo filme dele, espero que tenha bom sucesso, espero que não seja outro colegial, né, pra não ficar nas sombras do anterior mangá. Não li o outro mangá dele depois do Esculambo, não sei se é bom, mas vamos ver o que vai ser. Espero que seja bom. Assim, eu não soube muito, eu não sei muito bem qual o plot da história, mas parece que ele vai falar sobre uma garota que viaja pelo, acredito, pelo Japão de bicicleta. E ele tem uma ele meio que foi definido, acho que, se não me engano, essa palavra são do próprio Kobayashi, que ele fala que é uma longa comédia romântica de amor à distância. Ó, interessante. Sabe-se lá se vai dar certo. É, vamos ver então. Eu realmente não acho que o Funsuá conseguiu o sucesso que teve o Scrum. É, eu acho que o mesmo sucesso do Scrum é meio difícil, mas por esse plot parece ser bem interessante. Pois é, então vamos à próxima notícia. A próxima notícia é sobre a estreia do Dragon Ball Kai no Cartoon. E assim, eu não sei se vocês assistiram ou assistiram um episódio. Eu realmente achei a dublagem do Piccolo em especial muito estranha. E eu já assisti Dragon Ball Kai, antes. E basicamente a mesma coisa do Dragon Ball Z, então você não vai ter nada de novo. Mas pela nostalgia, pelo fato de o áudio estar melhor, pela falta da qualidade da imagem estar um pouco melhor, eu acho que é interessante o pessoal assistir. E aí, algum de vocês assistiu Dragon Ball Kai? Eu assisti, mas eu não vi o Piccolo lá não, hein. O Piccolo tava lá? Ele... Não, eu vi um outro cara muito parecido com o Piccolo, mas aquela voz ali... É verdade, verdade. Não... não era ele não. Eu assisti esse primeiro episódio, mas sinceramente, só vou opinar sobre Dragon Ball Kai quando apareceu o Sr. Popo, pra ver se as lendas sobre ele são verdadeiras. É verdade, se ele vier azul, vai ser... Eu não assisti, não pretendo assistir tão cedo, não sei quem me empreste. Senhor Popo Azul, sério? Ah, cara, essa imagem, se eu ver essa, eu tenho que twittar, com certeza. É porque na versão americana ele foi pintado de azul, né? E o que veio pra cá foi a versão americana. Então já é de se esperar. É For Kids, é? Não chega a ser For Kids. Ainda bem. Pois é, For Kids é até uma das notícias que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu vou seguir aqui a ordem que eu tô. Uma notícia agora que não é de anime em si, mas pode dizer que de certa forma é uma notícia sobre mangá, que é sobre os 40 anos de Kamen Rider. Kamen Rider completou dia 3 de abril 40 anos. Eu sou um grande fã da série de Tokusatsu, do Kamen Rider Tokusatsu. Não vi um pouco dos mangás. Shotaro Shinomori é um gênio. Eu acho que é mais que válido com essa... Como é, homenagem que vão fazer, né? Vão fazer, se não me engano, um especial, é um filme com todos os Kamen Riders. Apesar de que lançaram uma imagem com os Kamen Riders e o pessoal tava comentando por que o Black não aparecia na imagem. Logo o Black. E vocês querem comentar mais sobre 40 anos de Kamen Rider? Kamen Rider pra mim é a definição certa do heroísmo, certo? Pelo menos na parte de japonês, dos Tokusatsu. E se vocês puderem aí, né, não sei se as pessoas têm muito contato com os Kamen Riders antigos, mas peguem e leiam o mangá Kamen Rider Spirits. Deve ter saído já dos subs gringos e tudo mais. Leiam e vocês vão ver o que é o heroísmo de verdade dos antigos Kamen Riders. Kamen Rider teve diferentes tipos, né? Teve um tipo de herói Kamen Rider diferente em cada geração, vamos dizer assim, em cada passagem. Acho que isso engrandece muito a obra, e realmente, é como os colegas falaram, Kamen Rider Forever. É um grupo aprender a ser herói, literalmente. Uhum. E deixa claro que no dia da comemoração dos 40 anos, saiu o episódio do Kamen Rider Oz, que era, por sinal, era o episódio 1000, contando todas as séries de Kamen Rider e Tokusatsu que saíram até agora. Você vê como teve Kamen Rider. Vamos para a próxima notícia. É sobre o live action de Black Jack. Eu sou um fãzaço do Tezuka. Então, eu até... vocês podem desconfiar quando eu falo sobre qualquer obra do Tezuka. E com certeza é um live action que eu já tô esperando muito. Eu gostei dos atores que foram escolhidos. O principal vai ser o Masaaki Okada, que ele também tá no Hanakimi. E a imagem, as imagens iniciais que foram liberadas, tudo que foi liberado sobre o live action só me faz acreditar que vai ser uma coisa muito, muito bacana. Lembrando que o live action vai ser um especial pra TV, né? Não vai ser uma série nem um filme, mas só um especial pra TV. Né? É uma pena que não seja uma série de TV. Realmente tá faltando, eu não sei porquê, só não fizeram um live ainda com tantas séries de médico por aí, principalmente no Japão. Você tem umas duas ou três boas séries com os lives, né, de mangás de médico, e não lançaram esse negócio. Bem, fica aí, as pessoas assistam, porque possivelmente vai ser uma boa, um bom programa pra assistir. Quem sabe se não fizer sucesso, eles não transformam numa série, né? Eu espero que sim. Se fosse uma série, seria bem melhor. Eu não gosto muito dos animes do Blackjack, não. Eu vou dizer que eu prefiro mesmo o mangá, um pouco do mangá que eu li. Tanto que saiu o Blackjack aqui pela Animax, né? Bem, não vale muito a pena comentar. Eu tentei assistir, olha, mas eu não gostei, não. Eu fiquei até meio assim, porque eu já ouvi falar muito bem desse mangá, mas o anime, eu achei... Daqui a que, se eu não me engano, tem 2 ou 3 séries de animação, mas nenhuma delas chegou nem perto de ser o que o mangá é. Mas a próxima notícia, dia 5 de abril, essa semana, dia 5 de abril, quem fez aniversário, é a semana que eu tô falando na gravação, né? Quem fez aniversário foi o querido Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, de Dr. Slump, do character design do Chrono Trigger, que eu nunca vou esquecer disso. Porque pra mim o Chrono Trigger até hoje é o melhor RPG que eu joguei em toda a minha vida. E eu queria deixar aqui os parabéns pro Akira Toriyama. Ele merece todas, como é que eu posso dizer assim, todas as homenagens que fizerem pra ele. Porque sinceramente ele, eu diria que ele, depois do Tezuka, é o mangaka mais, não só o mais famoso, mas eu diria que talvez o mangaka que mais influenciou o mangá shounen. E não sei nem dizer na atualidade toda, né, porque ele publica desde 1979, então desde os anos 80 aí. Então você tá tendo referência, tá tendo influência do Toriyama. Olha, falar do Toriyama é complicado, né, porque Toriyama é o mestre. E assim, eu deixo meus parabéns pra ele. Se não fosse por Dragon Ball, eu não teria conhecido o mangá, eu não estaria aqui agora falando com vocês. A obra foi bastante importante pra mim. É minha obra favorita, tanto em anime quanto em mangá. Ele merece todos os parabéns. Realmente, Akira Toriyama mostrou pro mundo uma obra que dificilmente vai ser superada. Isso é fato. Dragon Ball uniu gerações, uniu países, uniu jovens de tudo quanto é cultura, nação diferente, em prol de assistir, vamos dizer assim, uma série de guerreiros lutando contra inimigos em N situações. Eu acho que Akira Toriyama realmente vai ser eternizado, e esse aniversário faz bem ser muito bem comemorado. Pois é, parabéns pro nosso querido Akira Toriyama, certo? Parabéns pela grande obra que ele produziu. Não, não em número de títulos, mas pelo menos em importância. Eu espero que ele produza não só o One Shot, mas que ele venha com algum projeto, alguma série. Quantos anos ele fez, afinal? 56. 56, ó. Jovem ainda, pelos padrões japoneses, ainda tem muito o que produzir, ou pelo menos muito o que influenciar ainda. Pô, Denis, devia ter falado que tu era tão fã de Dragon Ball essa semana passada, cara, pra te chamar pro cast da semana passada, que foi exatamente sobre Dragon Ball. Pô, eu ia adorar, cara, mas eu vou ouvir. Umas das notícias, acho que vai ser até mais rápido. Panini vai estar publicando agora 3 novos mangás: mangá de Erguia, mangá de Basilisk e um mangá shoujo chamado Zone 00, que eu não consegui achar o plot desse mangá em nenhum canto. Eu achei isso um absurdo. Mas falando sobre Erguia e sobre Basilisk, o que eu posso dizer? Erguia é mais uma série do Ogrich. Tem muitas mulheres em cenas não muito aconselhadas para crianças. E assim, eu não gostei muito do anime, eu vou ter que admitir isso, mas eu acredito que o mangá possa fazer sucesso sim aqui no Brasil. E tem até um dado interessante sobre o lançamento do Erguia, que o Erguia vai, por algum motivo, não sei qual, a Panini vai lançar ele por R$10,90, que é o mesmo preço que é lançado os mangás da JBC. Já o Basilisk já é uma série que eu curto mais. Eu gostei do anime, eu vi um pouco do mangá, acho interessante, mas eu só não gostei mesmo do filme, do Shinobi. Olha, dois, três lançamentos aí da Panini. A Panini tem mostrado um bom serviço nos últimos tempos, nos últimos lançamentos que ela fez, por exemplo, o Garei. Foi na Panini, né, Garei? Foi JBC. Não, foi. É. Whatever. Pelo menos os últimos vagas que eu comprei da Panini veio com qualidade muito boa. Basilisk é um título, pelo menos o anime, é um anime excelente. E quanto ao Erguir, é mais ou menos aquela fórmula, né, do Tenjo Teng. Ação, mulheres. No começo você vai estranhar, mas se você conseguir passar pelo começo da história, depois o negócio desbanca, o negócio fica muito bom e interessante. Ambo em Tenjo Teng, assim como o Erguir. Então, né, vale a pena dar uma conferida. O curioso dessa notícia é o mangá está saindo, o Erguir está saindo pela Panini, né? Porque todo mundo esperava que saísse pela JBC por ela ter lançado Tenjo Teng, mas a Panini deu uma pernada aí na JBC, bem interessante. Eu acho que a Erguia tem tudo pra fazer bastante sucesso aqui no Brasil. Eu acho que pra o pessoal não ficar desfamiliarizado com a versão da JBC, que eles botaram esse preço, né? Botaram o mesmo preço da JBC. Não sei que porquê disso. Só espero que eles não chamem o Briggs também pra traduzir, então. Tudo menos isso. Nossa, é verdade. Cara, vocês realmente não gostam do Briggs, cara? Eu, como dublador, eu acho ele muito bom, cara. Não, não. Como dublador, eu gosto muito dele. Pra mim, ele é o melhor dublador brasileiro. Sou muito fã da dublagem dele. Mas ele não é tradutor. Eu não gosto de tradução do inglês, então dá pra durar. Ok. Agora vamos falar aqui sobre a falência da 4Kids. Eu meio que já comentei tudo que eu tinha pra comentar ontem, então eu vou deixar vocês comentarem aí. E aí, o que acharam do pedido de falência da 4Kids, né? Só posso dizer uma coisa. Foi tarde. É, já foi tarde essa maldição aí da 4Kids. Assim, falando categoricamente, a 4Kids entrou com um pedido de falência especial, na qual ela mantém os direitos das séries que ela possui ainda em solo norte-americano. Só que não pode adquirir mais nada e com o tempo vai se perdendo o que ela tem. Mas a julgar pelas últimas políticas que ela teve e os modos com a qual ela andou para todos os animes, que ela andou comprando os direitos, realmente devo concordar com todos os colegas do cast, já tá ainda bem tarde mesmo. Olha, a importância disso, pelo menos para a esfera dos fansubs, é o seguinte, né, se ela perdesse totalmente os direitos, ia ficar uma festa de fansub. O pessoal ia subar, ia disponibilizar na internet material, né, dos títulos dela. Agora, se eles mantêm o direito, eu acho que vai ficar mais complicado para o pessoal adquirir esse material em fansub. Lembrando, já que o Angel of Death falou aí, lembrando que lá nos Estados Unidos, os fansubs têm essa de que todo material, ou pelo menos quase todo material que é licenciado lá nos Estados Unidos, nenhum fansub, ou quase nenhum fansub, legenda. É, porque lá, diferente, né, do nosso querido país Brasil, lá eles têm um mercado de DVDs, de não Blu-rays, mas pelo menos DVDs, consideravelmente bom. Então, né, é que tipo mangá aqui. Quem é que vai fazer fansub de um mangá aqui quando você tem um lançamento decente, né? Aí, se você vai nos grandes portais de fansub ou de comunidade de share de anime aqui nos Estados Unidos, o pessoal realmente não posta o que é licenciado lá. Raramente posta o que é licenciado. Agora vamos esperar pra ver, né, como é que vai ficar os direitos. Agora, as últimas três notícias são mais específicas sobre anime. Eu acho que, não sei se o Carlírio vai vibrar com essa notícia, mas vai sair Hayate no Gotoku, terceira temporada. Meu Deus! Adorei! Cara, pois é, cara, mais uma temporada de Hayate, cara. Eu só tô achando muito triste isso, porque eu acho que isso vai alavancar os votos no ISML pra cima da Hinagiko, cara. Ah, com certeza. Tu não gosta? Eu já disse, eu não gosto da Hinagiko. Eu só gosto da Nagi. Inclusive vai, né, tirar uma... Se tem uma terceira temporada, vai ter uma personagem nova aí pra competir no ISML, talvez no ano que vem, que é a... Qual o nome da namorada do Hayate mesmo? Spoilers. Pois é. Fica aí uma prévia aí do próximo ISML, uma possível candidata a vencedora. Depois a gente vai falar sobre o OVR de Prince of Tennis, cara. 10 anos de Prince of Tennis, do anime de Prince of Tennis. O que que eu posso dizer? Pô, por que que eles não terminaram, cara? É muito triste, cara, eles continuarem com isso. Eu até hoje não consigo entender como é que Prince of Tennis faz tanto sucesso. Não me pergunte, porque eu também não tenho a mínima ideia. Deve ser a única publicação aí com tênis no meio e o Boys Love da vida. Isso faz sucesso lá no Japão. Cara, teoricamente não é Boys Love, né? Não é. Sério? Boys Love, né? Teoricamente, não é Boys Love. Tem certeza? As fãs adoram criar, né? Mas oficialmente não é. Aí a última notícia é uma notícia que me deixou muito revoltado, porque eu tava acompanhando, que é o fato de que o Nodame na Animax chegou no episódio 21, né? Normalmente ele tava lançando um episódio por dia, chegou no episódio 21. Depois, no dia seguinte, ele reprisou o episódio 20, o episódio 21. E quando deveria... Eu esperava que fosse passar pro 22, 23, 24. Eles voltaram a reprisar a partir do primeiro episódio. Ou seja, Nodame não passou os três últimos episódios no Animax até agora. O Animax é um grande troll. Não sei porque a gente não acredita neles. Eles estão de sacanagem. Eu vi essa notícia ainda há pouco, antes de entrar aqui na gravação. Achei muito bizarro. Não dá pra entender isso. Não dá pra entender os horários que eles colocaram pra Nodame. Também não dá pra entender isso. Cara, eu tuitei isso na terça-feira, cara. Que eu já tava... Eu tava na esperança realmente de eles voltarem com o episódio 22. Eu já tinha visto eles reprisarem o episódio 20 e pensei que eles vamos lançar agora o 22. Porque na grade de programação, tem lá, vai sair o episódio 21, 22, 23, 24, certinho. Mas, de novo, uma reprise, aí eu fiquei, não, puta que pariu. As pessoas ainda acham que existe anime na TV brasileira, por favor. Tem Bakugan, pô. É, cara, tem Dragon Ball Kai. Pois é, tem, cara, mas fica a lição aí, fica a lição. Os fãs existem pra isso, vão confiar na TV brasileira. Assim, isso tá me lembrando certos eventos que ocorreram em épocas não muito distantes, em que uma emissora comprava até um número tal de episódios de um anime, aí chegava nesse número tal, reprisava desde o início, uma, duas vezes, aí quando chegava perto da terceira vez, aí que mostravam os ditos, entre aspas, episódios inéditos. Nossa, se eu fosse citar tanto anime que isso aconteceu, rapaz. Cara, mas os três últimos episódios. É meio demais, né? É, tipo, que eles compram um pacotão lá e depois deixa os pendentes dos últimos, depois negociam. Geralmente não dá certo a negociação dos últimos e às vezes não, às vezes acaba de não lançar os últimos episódios. Mas não foi o caso. A Animax já tinha os direitos do Nodame há mais de um ano. E tanto que eles tinham programado, porque o Nodame, eu falei 24, mas na verdade o Nodame tem 23 episódios. O 24 é exatamente o especial do Purigorota. Ele já tem o especial do Purigorota. E tava na programação que eles iam lançar. Aí fica que a menos espera, hein? É, agora esperar, vamos ver se depois eles passam, né? Esperança é a última que morre. Cara, depois que mudar pra Sony Spin, eu já não tenho mais esperança de nada. Ah, e vai começar o Brotherhood, né? Com o Metal. Pra gente acreditar de novo e ser trollado de novo. Exatamente, é o que eu tô achando. Bem, então é isso de notícia. As outras notícias, tem muito mais notícia pra comentar essa semana, mas eu deixei só lá pro Yopinando Shimun. Então a gente vai agora direto pro tema. Então, assim, A gente vai começar aqui pela pauta. A gente vai começar falando um pouco sobre o Saimoe, porque o Saimoe foi o que deu origem ao ISML, de certa forma. Saimoe, para quem não sabe, é uma competição anual criada no Japão e que existe desde 2002. É, já é um pouquinho antigo, né? Desde 2002 existe, e ela é uma competição que ela serve para eleger o que diz que supostamente é a personagem mais moe no ano. Então lá no Saimoe, diferente do ISML, como a gente vai comentar, lá só participa personagens que passaram em algum anime naquele ano, no ano anterior ao Saimoe, até a data de começo do Saimoe. Então, o que que eu posso... Eu não vou falar muito sobre Saimoe mesmo, mas essa competição deu início a tudo. Depois dela saíram os Saimoes de outros países, como na Coreia, como na China. E era uma competição, como eu disse, anual. Ela é bem menor do que o ISML, em termos de tempo, de duração mesmo. E colocando tipo uma linha de tempo, as vencedoras do Saimoe até agora. Em 2002 foi a Sakura Kinomoto, de Cardcaptor Sakura. Em 2000 e... Eu não tô achando que foi de 2003. Cara, eles sabem quem foi 2003? 2003 eu não me recordo, do Saimoe japonês 2003 não me recordo não. Achei aqui, a Kiko Harada. Depois eu adiciono lá na postagem. Depois, no ano seguinte, foi a Rosemary Applefield. Em 2005 foi a Nanoha. Finalmente, acho que a coisa já estava até indo mais pelo que vai ter agora no ISML. As personagens já são bem mais parecidas com as do ISML. Em 2006 foi a Sosek do Rose Maiden, que o meu amigo Yakuza Red adora. Em 2007 foi a Rika do Higurashi. Em 2008, pra mim, foi o melhor Saimoe que teve. Foi a Kagami Hirage, que na final ela competiu exatamente contra a irmã dela, a Tsukasa. E eu me lembro que nesse dia da final, eu passei o dia todo atualizando o site do Saimoe. Em 2009, foi a Taiga do Toradora. E em 2010, passado, foi a Asusa do Keion, que pra mim, eu acho, é uma das fortes concorrentes esse ano. Será que ela não tem força pra isso? Então, vocês querem falar alguma coisa ainda sobre o Saimoe? O Saimoe, o bacana dele, se você pegar esse histórico que você acabou de comentar brevemente, você vai ver lá que em 2002 tivemos duas personagens de Sakura Cat Captors entre as quatro primeiras. Aí no ano que Nanoha ganhou, também tivemos duas de Nanoha entre as quatro primeiras. Quando Keion, quando a Hirasawa Yui chegou à final em 2009, tivemos dois personagens de Keion também entre as quatro primeiras. Quer dizer, é um negócio interessante de ser notado. E eu me lembro vagamente que nas finais de 2009 eu torci seco pra Yui ganhar da Taiga, mas teve uma diferença ínfima de votos aí e a Taiga acabou levando. Fiquei muito pé da cara, meu Deus. Cara, tu falou de 2004. E só deixar aqui claro que em 2004 a final foi exatamente da... Opa! Foi exatamente... Foi da Dandoha contra a Sosek, que ganhou no ano seguinte. Ah, parece que o pessoal realmente não é muito ligado no Saimoe. Eu ainda, todo ano, ainda dou uma olhada lá. Infelizmente, o Saimoe você não pode votar, só pode votar quem mora no Japão, que é uma coisa interessante e muito chata. Por exemplo, nesse ano de 2008 eu queria muito voltar na Kagami. Felizmente ela ganhou e eu tava com medo de ela perder, porque foi bem disputado mesmo esse daí. Mas sobre Saimoe não tem muito mesmo o que a gente falar, porque o tema principal aqui é o ISML. E indo pro ISML, agora a gente ia falar do histórico do ISML, e eu vou pedir para que o Carlírio minha frente agora e ele fala um pouco sobre o histórico e sobre as regras, se possível. Internet no Saimoe League, ele disputado desde o ano de 2008. Em 2008 ele teve uma concepção um pouco diferente da que temos de 2009 pra cá, porque ele basicamente naquele ano não teve uma fase preliminar propriamente dita. foi uma enxurrada de personagens que participaram ao longo do ano da premiação. E se você entrar no site e ver o histórico daquele ano, você vai ver que até a quantidade de votos era muito menor do que você vê hoje em dia. Naquele ano, o Top 16 foi bem diversificado, teve personagens de... Já teve personagem de Clannad no meio, teve personagem de Canon, a Rousseau de Lyrical na Noha, enfim, teve uma gama imensa de personagens que podiam... que compunham o leque daquelas que eram consideradas candidatas ao título. Em 2009 e 2010, já, o negócio tomou uma proporção tão maior que já começou a ter um período de pré-nomeação, que é onde as pessoas ao redor do mundo escolhem, assim, a livre e espontânea vontade, quem elas gostariam que participasse. Aí depois desse período de nomeação, tem o período de votação preliminar, onde aquelas que foram mais requisitadas durante a nomeação participam, divididas em grupos nas preliminares, e as campeãs das preliminares participam das regulares, tal como ocorreu agora no ICML 2011. Fique surpreso ao ver que algumas personagens, por mais que o nome não conste no período de nomeação, elas já ganham passagem direta para disputar as fases preliminares do outro ano, em virtude da boa campanha que fizeram, seja no ISML do ano anterior, ou seja no Japan Samoy do ano anterior. Então, se uma personagem de repente se sair muito bem no Samoy desse ano no Japão, pode ter certeza que no que vem ela já está pré-qualificada para disputar as preliminares do ISML, resta a menor dúvida. São regras simples, diretas, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode votar. Eu acho uma competição bem atrativa essa. Aí, eu só queria fazer um parênteses antes que o Carleiro comente, que é uma historinha que eu me lembro de 2008 disso, e eu tô resgatando essa história, que o legal dos... uma das coisas legais do Samoy 2008 é que eles criaram tipo uma historinha pra o surgimento do ISML. Eu vou... se me permitir, eu vou ler aqui, que eu vou ler aqui pegando a colina do Kotatsu Shibun, que tem exatamente uma postagem sobre a internet no Samoy League. A história é mais ou menos a seguinte: foi uma manhã fática que uma jovem garota descobriu 7 joias misteriosas, as quais acredita-se conter os 7 elementos que compõem o universo. Ela as encontrou, as pegou e as usou para adornar uma tiara como nenhuma outra já foi. Mas sem seu conhecimento, quando os sete cristais são colocados em conjunto, eles revelam um segredo do universo apenas para aquela que estiver usando a tiara celestial. E ela não era digna dessa revelação. Então, ela foi à procura da garota perfeita e descobriu o fenômeno que era Samoy. Depois de observar muitas candidatas promissoras, ela, em conjunto com seu noivo e a maioria de seus amigos, começou o que hoje é conhecido como a Liga Internacional de Samoy. Pois é, essa é a historinha aí do Samoy. Belo plot. Tava um anime, muito bom, né? A palavra noivo no meio? Sim, eu coloquei a palavra noivo. Pois é, né? É por isso que eu acho que ela não era digna da tiara, né? Indigníssima. Nossa, você falar um negócio desse hoje em dia, pelo menos no Japão, que uma personagem é casada ou tem um namorado, nossa, poxa, isso daí é comoção nacional. E aí, Denis, já sabia dessa historinha? Que cachorro? Dava um boninho? Não, conhecia não. Até que dá um anime melhor do que algumas coisas que a gente vê por aí, olha. Mas assim, falando das regras, o Carleiro falou que é simples. Não achei tão simples assim não. Pessoalmente eu prefiro o estilo do Samoy japonês. Carleiro, fala um pouquinho melhor sobre as regras. Principalmente as desse ano, né? As regras desse Internet no Samoy consistiram das seguintes etapas: o período de pré-nomeação, em que as pessoas ao redor do mundo escolhiam ao bel prazer nomes de qualquer personagem de anime para poder participar da competição. Aí então foi feito um aparato desses votos, em que aquelas que foram mais nomeadas puderam participar das preliminares, ou seja, 144 personagens que formaram os 16 grupos da primeira fase das preliminares. Nesta primeira fase, somente as campeãs de cada chave passariam direto às regulares. As outras iriam consistir os grupos da fase 2 das preliminares. Na fase 2 das preliminares, novamente, somente as campeãs de cada chave garantiram acesso às regulares. as demais foram convidadas, vamos dizer assim, a disputar a terceira e última fase das preliminares. E nessa terceira e última fase das preliminares, teve 3 mini-fases dentro delas, o que deu 18 novas vagas às regulares desse ano. O sistema de votação é simples, você seleciona os grupos, seleciona a quantidade de personagens máximas por grupo que você pode votar. Tem uma quantidade mínima de votos que deve ter, senão seus votos não serão computados. Há uma restrição de IPs também, não pode haver votos repetidos de mesmo IP, senão eles banem. Tem até um histórico de banimento ali no site do CML, especialmente em 2008, teve até IPs brasileiros banidos. E com base nessas regras, formaram-se então a fase regular, que terá seu início oficial no dia 24 de abril, o domingo de Páscoa, né? Vai ser no domingo de Páscoa o início das regulares. E haverá o concurso das 7 tiaras, tal como o Edilás explicou na história do primeiro SML. São 7 colares, e as campeãs de cada colar vão receber simbolicamente essa premiação, mas ao todo, as 16 personagens com a melhor performance ao longo dos 7 colares vão compor o top de final, onde vão brigar pela tiara do ano. Tiara do ano essa que promete ser muito bem disputada nesse ano de 2011. Por baixo, a gente pode deduzir umas 7 candidatas ao título, sem dar muito a margem dele. Sim, tava falando das tiaras, até um dado que eu acho relativamente interessante, das joias, aliás, dos colares, eu acho uma coisa interessante é que a maior campeã de colares até agora nunca chegou nem... Ah não, chegou na final, aliás, mas nunca ganhou um Saemoe. Não me lembre disso, isso aconteceu com a Shanna no passado. É exatamente dela, ela é a maior campeã de colares, se você pegar. Pegando os do ano passado e do ano anterior, ela é a que mais ganhou colares no geral. Ano passado a Shanna ganhou 3 colares, foi vice-campeã em outros 2 colares, aí chegou pro top 16, acabou caindo no grupo das perdedoras, depois de ser derrotada na ala das vencedoras, e foi uma das campeãs do grupo das perdedoras, fez uma das semifinais contra a Misaka Mikoto e acabou sendo derrotada por ela. Ah, então essas são as regras e as fases um pouco do ISML. Então vou falar um pouco aqui das candidatas dos ISMLs anteriores deste ano, né? As principais, por assim dizer. Eu vou pegar o top 4 aqui. Eu espero até que o Carlírio faça alguns comentários, aliás, que todos façam alguns comentários, mas o Carlírio pega o de 2009, que eu não tô conseguindo achar de jeito nenhum. De 2008, os quatro primeiros lugares ficou. No quarto lugar, Konata Izumi, do Lucky Star. Acho que já era bem esperado, porque foi o ano que saiu o Lucky Star, se não me engano. Foi a Kagami Hiragi, também do Lucky Star, que foi a campeã do Saemoe em 2008. A Yuki Nagato, de Suzumiya, e a grande campeã fez Testarossa, que desde que ganhou agora não ganha mais nada, né? Desde que ganhou em 2008 não ganha mais nada. Pô, não joga assim na cara, não faz isso. Não vence, não lançou mais nada de... Como é isso? O anime não teve mais nenhum peso desde então acho que foi uma coisa do momento. Ah, teve o filme. Mesmo com o filme, mesmo assim, não teve um grande peso. 2009, vamos falar um pouquinho então de como terminou o ISML no ano de 2009. O colega Vilas já falou de 2008. Em 2009 teve uma pequena alteração no que você for falar de final da fase regular e as finais propriamente ditas no top 16. Se for falar só da fase regular, a Kyo de Clannadi ficou com a 4ª posição, a Sakagami Tomoyo também de Clannadi ficou com a 3ª posição, a Haruhi, Haruhi-sama para muitos, foi a vice-campeã, e a Shanna foi a primeira colocada. Mas, na fase que realmente importava, na fase da disputa do título, a coisa mudou de figura muito. O 4º lugar ficou com a Nagato Yuki, o 3º lugar com a Sakagami Tomoyo, o 2º lugar com a Shanna, e o 1º lugar, em quase ninguém apostava nisso, porque essa personagem tinha se classificado em 11º lugar das regulares. Eu conheço uma pessoa que apostava. Foi a Hinagiku, raro. Naquele ano, raro. Daí, essa pessoa realmente foi a campeã de 2009. Uma campanha irretocável na fase desse segundo. Cara, eu fiquei muito triste, cara. Eu queria muito que a Shanna ganhasse. E eu não gosto da Hinagiku. E meu amigo, que foi a pessoa que ele tinha certeza que a Hinagiku ia ganhar, ele é apaixonado por ela. E eu fiquei muito irritado porque ele ficou uma semana me jogando na cara que a Xena perdeu pra Hinagiko na final. Vitória bem merecida. Vamos então pra 2010, ano passado. Ano passado eu vou colocar aqui. Eu vou falar um pouco aqui das seis primeiras. Não das seis, não, das oito primeiras. Que é interessante notar algumas coisas com relevância até em relação aos anos anteriores. A oitava colocada foi a Suzumiya Harui. E a sétima foi a Nagato, que foi uma das que sempre chegaram nas finais, né? As duas eu acredito que sempre chegavam nas finais. Em sexto teve a Taiga, que foi a campeã do Saemon em 2009. Em quinto, a Hinagiko, que foi a campeã anterior do ISML. E o top tinha duas candidatas do mesmo anime e que já era quase certo que uma delas ia ganhar. A quarta foi a Asa, que foi a campeã do Saemon em 2010. A Xena ficou em terceiro. Infelizmente, de novo, a Xena não chegou lá. Por causa dessa maldita segunda colocada, Misaka Mikoto, que esse ano é grande candidata ao título. E quem ficou campeã com a tiara foi a Akiyama Miu, de Keion. Você nota que Keion foi com tudo no ano passado, e esse ano também tem algumas chances. Nossa, Keion no ano passado foi um trem desgovernado. Você não tem ideia do que isso fez sucesso, do que isso vendeu, né, no Japão. Você pode tirar o quão famosa ou quão querida é a série pelo número de merchandising que vende. Nossa, e vendeu muito, figures, whatever, que você fizesse de K-On no ano passado, vendia. E isso, né, vocês puderam ver nos resultados aí do ano passado. E inclusive o número de personagens que eles botaram, né, até agora, classificadas no Saemon. Alguém mais quer falar sobre 2010? 2010 não teve muita caixinha de surpresa, não deu muita chance pro azar também. Keion, como foi já salientado aqui, Keion estourou, não me refiro apenas a ISML, me refiro ao próprio Saemon japonês, ao Korea vs Saemon Tournament também. Keion esteve no top de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, não para menos é abocanhar a maior parte dos títulos aos quais estava concorrendo. E se eu falar que eu fiquei chateado pela Kama Miu, eu vou estar mentindo. Na verdade, eu gostei dela ter ganho. Principalmente, é claro, que ela ganhou da algoz da Xana. Isso foi algo que foi memorável. Assim, eles fizeram tudo mesmo pra que não tivesse um final de K1, né? Que eu acredito que se a Asa fosse enfrentar a Mikoto ou a Xana, era bem capaz dela ganhar e ter uma final Miu versus Asa. Só que como a Miu enfrentou a Asuka, né? Asus é melhor, né? Há controvérsias, hein? Exatamente. É verdade. Miu e Asus se enfrentaram nas semifinais do Bloco das Vencedoras. Aí Asus perdeu, foi disputar o Bloco das Perdedoras, onde ela ganhou da Taiga e perdeu pra Xana. Sim, falei aí, Denis, você falou das controvérsias? É, porque a Miu é melhor que a Asus, vamos falar, né? Até minhas dúvidas. Assim, porque você pensar que a Asus foi a campeã lá no Saemon, isso dá um certo peso, além do fato de que eu vou mentir, não, eu votava na Miu. Eu votava na Miu de novo, eu não votava na Asa, mas eu acho que a grande questão era ter uma final de K1, que aí ia ficar deflagrado o sucesso de K1 ano passado, e eu acho que esse ano K1 vai para as finais, mas nem não tem a menor chance de uma personagem de K1 ganhar. Olha, eu não duvido de K1, não, hein? Bem, então vamos falar agora especificamente do 2011, que é o atual ISML. Novamente eu pedi ajuda do meu amigo Carleiro para falar como é que tá o ISML de 2011, Carleiro. O ISML de 2011 já conhece as suas 50 integrantes da digníssima fase regular, para alegrias de alguns, tristeza de outros e fúria de muitos, né? Certos personagens aí não alcançaram a vaga. Outras personagens que supostamente não alcançariam, alcançaram a vaga. Então ficou um negócio meio até bizarro. Gente dizendo que houve marmelada, gente dizendo que teve neguinho votando incessantemente na mesma personagem, mesmo com bloqueio de IP e tudo. Mas a verdade é que as 50 contestantes, aquelas que vão brigar pela tiara do ano, já são conhecidas. Então eu acho que é hora de nós distribuirmos então e conhecermos um pouco mais dos 50 nomes que se farão presentes então na digníssima fase regular deste ESML. Exatamente. Então, não sei se vale aqui comentar. Você acha que ele vale comentar todos os personagens? Talvez a gente comente por anime, não sei. Comentar por anime é melhor. Comentar por anime é melhor, né? Então, quem quer começar a comentar? Vocês estão com a lista aí dos animes? Se não tiverem, eu tô com a página aqui do próprio Netoin, que tem a lista dos animes. A gente podia falar primeiro sobre alguns animes dessa temporada que acabou, né, teoricamente. Ó, falando de Infinity Stratos, por exemplo. Infinity Stratos botou duas personagens, ou foram três personagens? Stratos botou cinco foi? Aqui tá quatro. Milhares. Quatro, verdade. Botaram quatro. Olha, eu assisti e eu digo que uma coisa, como é que se diz? Bem do momento, né? Não tem uma personagem que você diga, ó, vai estar no Saimoe ou no ISML do ano que vem. Deixa eu falar um pouco aqui, que eu já tenho até o que falar sobre Infinity Stratos. O que, que eu posso falar sobre as personagens de Infinity Stratos? É uma coisa de momento, como o Angel of Death falou, e tem a questão de que se você for prestar atenção como é que foi nas preliminares, você vai ver que nenhuma dessas quatro personagens de Infinity Stratos passou na primeira fase. Todas elas passaram a partir das segundas preliminares. Apesar de eu ter ficado revoltado porque elas tiraram alguns personagens que eu realmente queria que tivesse nas regulares. Mas se você levar em consideração isso, e levando em consideração que realmente os personagens de Infinity Stratos, eu acho que agora que passou a temporada de janeiro, não vão ter todo esse sucesso, apesar de que vai sair a segunda temporada de Infinity Stratos, né? Eu acho que é muito difícil elas seguirem. Talvez tenha uma no máximo nas finais. E olha lá. Apesar do sucesso das vendas de Infinity Stratos no Blu-ray, eu acho muito difícil que as personagens consigam avançar. São personagens muito fracas. Não vejo elas irem muito longe, não. Elas em conjunto, elas conseguem alguma coisa, mas separadas são fraquíssimas. Elas como um harém, né, que é no anime, basicamente é o anime mecha harém da temporada, né, elas não vingam sozinhas. Com um conjunto, talvez, mas... É, baseado no que vocês falarem, dou total razão. Até assino qualquer documento, se vocês quiserem. Em extratos foi coisa de momento. Colocou quatro personagens aí no... entre as 50 que vão concorrer a Tiara, beleza, até aí tudo ok. Mas eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que não haverá nenhuma personagem desse anime no top 16 do final da temporada. Eu acredito que não haverá. Já que o Ian of Death falou pra falar primeiro dos animes dessa temporada, então a gente vai continuar a falar sobre Korewa Zumi Desuka. O que, que eu posso falar sobre Korewa Zumi Desuka? Não tem a menor chance. Nenhuma personagem tem a menor chance. Olha, eu não sei, aquela necromante, eu não duvido que possa avançar um pouco. A Euclid Woods lá, ela tem uma chance considerável. Ela, pelo menos, na minha opinião, né? Não sei se ela vai ter força suficiente, mas é uma personagem que faz bem o estilo Moe. As outras duas são, né, meras coadjuvantes, mas ela teria alguma chance. Eu vou concordar com o Angel of Death. A Kiwood, ela realmente é disparada a personagem mais forte desse anime no ESML desse ano. As outras duas não tem como botar muito fé, né? Assim, eu digo que eu não tenho chance, mas eu acho que ela não tem chance de ganhar a Tiara. Mas eu tenho quase certeza que a Kiwood vai para as finais. Seguindo o último anime, né, dessa temporada que foi o Gosiki, que botou a Victorica. Eu fiquei muito feliz que botou a Victorica, cara. Mas foi uma surpresa pra todo mundo. Ela tem que ser a campeã, Concordo, plenamente. Ah, cara, eu já não coloco ela como minha preferida. Mas, assim, foi uma surpresa muito grande pra quem acompanha as preliminares ela ter passado na primeira fase das preliminares. Mas como? Só com a risada dela. Não tem surpresa nisso, carisma. É uma personagem bem forte. Ah, cara, ele explica aí por que surpresa. Eu acho que deve ter a mesma ideia que eu tive. Com certeza, ela o grupo dela não era dos mais fáceis, mas também não era muito difícil. E o nome dela não era aquele que... Eu vou ser bem sincero, não era o nome que eu apostava que fosse passar logo de cara na primeira fase da preliminar. E passou, queimei minha cara bonito. É, pra quem assistiu gosta, é que vai ver que ela é uma personagem com bastante força, personagem extremamente carismático, ela tem muitas características de, né, que são fortes aí no Saimoe, ela pega toda a parte Moe, a parte cool, a parte inteligente, e o anime tem um plot, né, tem uma história interessante. Então acho que o conjunto, né, vai levar ela. Não sei se ela tem um apelo que teria uma Misaka Mikoto ou uma Shana da vida, porque esse anime, né, é recente dessa temporada, não tem uma história de várias temporadas e como é que diz, outras mídias, mas é um personagem forte. Eu diria que ela tem mais chance no Saimoe, já que ela vai concorrer com personagens que são de animes desse ano apenas. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Ah, então vamos passar já pro ano passado. Então, animes do ano passado. Ah, tem o Index, né, que terminou esse ano, mas. Pois é, Index, ele tem uma das candidatas mais fortes ao título, que é a Misaka Mikoto, que é a personagem que eu menos gosto da série. Pra mim, até a Last Order tinha melhor do que a Mikoto. E. Por favor. Pois é, mas. A Mikoto é uma das candidatas mais fortes. Eu diria que ela é a candidata mais forte, até pelo fato de ter o segundo lugar ano passado, e a popularidade da Miu ter meio que decaído no último ano. Falar da Misaka Mikoto é complicado. É, falar de Tuaruma Jutsu é mais complicado ainda. Na verdade, a Mikoto é uma das grandes favoritas ao título deste ano. Não dá pra dizer que ela é a favorita com E maiúsculo, mas ela é uma das grandes candidatas a não só estar no top 16, como ficar bem no topo da tabela, e se possível até com a tiara do ano. Agora, ao mesmo passo que esse anime tem uma das personagens mais fortes na música do título, tem também uma das personagens que é uma das sérias candidatas a ficar com uma das últimas posições desse anime, e essa é a Last Order. Last Order passou só porque é um clone dela, né, caceta? Ela arrastou, a Mikoto arrastou Last Order junto, né, de tanta popularidade que ela tem. Acho que as pessoas olharam assim e pensaram, oh, é uma versão loli dela, vamos voltar nela. Me desculpe, mas a Last Order eu acho ela muito chata, cara. Olha, a personagem de Mikoto tem uma força muito grande. Pô, ela ganhou o anime dela, caramba, um spin-off de 20 e tantos episódios. Então tem uma presença grande, tanto na graphic novel quanto na primeira temporada do Tuaru, o spin-off que é basicamente dela, daí a segunda temporada. Mais força do que isso, mais experiência, é possível. Na verdade, se você prestar bem atenção, em Dex, uma das personagens menos... com menos... como é que eu posso dizer assim? Uma das personagens que menos aparece como personagens principais é a Index. A Mikoto na primeira temporada, pra mim, é muito mais principal do que a Index. Mas foi mesmo, e continuou sendo na continuação que terminou recentemente. Eu vou falar aqui do Yosuga no Sora. Eu não sei como o personagem de Yosuga no Sora passou. Eu particularmente dorpei o anime no primeiro episódio. Dizem que ele é interessante e disseram pra continuar, mas não sei. Isso é trap, cara, isso é trap. Isso é uma cilada, Bino, não cai nessa não. É uma trap mesmo? Não, eu tô falando que é uma trap continuar a ver o anime. Ah, tá. Então parei no episódio certo, né? Eu acho que devia eu deixar entrar o trap. O Hideyoshi de Baka do Teste devia estar aí. Ah, o Hideyoshi, só dizendo aqui um dado interessante, o Hideyoshi, na fase de nomeação, ele conseguiu mais votos do que algumas das que foram pra... que realmente foram para as preliminares. Só que como ele é homem, a regra diz que o homem não pode entrar. É um absurdo. Ah, é um absurdo, cara. E daí eu achei que tá lá, ele ia ganhar. Ia ganhar facilmente esse negócio. Pena, né, que as regras não deixaram. Certo, outro anime é o Seto Kai no Tizão, que também só botou uma personagem. Felizmente é a personagem mais legal da série. Eu sou um fã do caramba da Mafui. E... eu queria que ela fosse, porque ela fosse pelo menos, não top 16, mas pelo menos se ela chegasse assim, que o top 25, eu ficaria feliz. Cara, a Mafuyu, ela ano passado, ela foi a melhor personagem de Seto Kai no Ishizon, no SML do ano passado. Esse anime tinha colocado só as quatro personagens principais nas regulares, e ela, a Mafuyu, foi a melhor colocada. Se não me falha a memória, terminou numa honrosa 19ª posição. Se ela repetir isso esse ano, tá ótimo, mas eu também torço pra ela ingressar no top 16. Sim, próximo anime seria... Eu diria que seria o Suzumiya, né? O Suzumiya teve uma segunda temporada no passado, e ele, como sempre, colocou as três principais personagens pras regulares. Isso já é recorrente, né? Todas as fases. E é bem capaz de a Nagato mais uma vez estar nas finais. Tanto que pra mim, no começo do ano, eu achava que a Nagato era a mais forte concorrente por causa do Shoshitsu. Mas agora eu já não acho mais isso. A série em si, ela é bem forte, né? Continua sendo, mas acho que o filme, apesar de ter alavancado a Nagato, infelizmente... Ele não foi tão recente, talvez se ele tivesse sido lançado o quê? Um mês atrás, ou alguns meses, menos meses atrás, talvez desse mais força, mas isso é um filme só. Se fosse talvez uma série de TV, completa em 3 episódios, sim, ela teria uma boa chance de entrar entre as 4, ou talvez sim, ou seja, sendo campeã. É, assim, sendo Haruhi Suzumiya, é sempre de se esperar que elas avancem bastante, né? Eu acredito que pelo menos a Haruhi e a Nagato vão estar entre as 16. Continuando, então, falar de Sora no Toshimono, que vai ter até um filme agora no em junho, que com certeza eu vou assistir. Ele colocou, cara, uma personagem que eu não tenho ideia de como é que não que botam ela e não coloca Icarus, cara, que é a Ninfa. Pelo amor de Deus. Eu só tenho uma razão pra odiar a Ninfa. Uma apenas. Ela foi a responsável pela eliminação da Ika Musume na segunda fase das preliminares. Inconcebível. Meu Deus. Verdade. Como a Ika Musume não passou, né, para as preliminares. E pra mim, eu quando assisti o Ika Musume, eu pensei, meu Deus, ela vai vencer. O internet sai moendo. Então não é possível que alguém vença além dela. É isso que a Ninfa venceu. Pois é, né? Pois é, né? Muito triste, cara, isso. Tem umas coisas muito, muito sem noção nesse Saimon. Keion. 5 personagens de Keion. E a Hitsu não tá lá. Caralho, cara. Pra mim, só por isso Keion, nenhum personagem deve ganhar. Só por causa disso, porque a Hitsu não tá lá. Mas a Hitsu, vocês consideram Moe? Eu não. Não, mas assim. A Saber e a. A Saber, por exemplo, eu não considero Moe, mas. Olha. Tem 3 personagens aqui que, se vocês vão ver, não são Moe. As 3 principais. A CC do Code Geass, a Horu e a Senjogahara Hitage do Bakemonogatari. Elas não são e passaram. É, mas a Aritsu nunca teve... Ela sempre ficou ali na sombra das outras, né? Ah, cara, eu fico muito triste pelo seu comentário. A Aritsu é a minha personagem preferida. O único figo de Keion que eu tenho aqui é da Aritsu. E eu fico muito triste mesmo com o comentário, que a Ui passou e a Hitsu não passou. Só faltava a professora passar e a Hitsu não passar. Pô, a Ui, ela é uma das mais... A Ui, acho que ela é... tirando a Asus, isso aí, e a Mio, é a terceira mais popular do negócio. Mais ainda do que a irmã dela. É, nada contra a Hitsu é ótimo. Só que, assim, questão de fãs, né, ela sempre ficou atrás das outras. E ela tem a testa muito grande, ela não tinha como ganhar, não. Cara, achamos que o fato da Hitsu não tem duplas regulares, é o tamanho da testa dela. Inconcebível o tamanho da testa dela. Cara, que triste, cara. Mas a própria Mugi fala que ela ia dar um ótimo noivo. Meu Deus. Só um comentário sobre quem. Eu vou adiantar uma coisa aqui. Vocês lembram que no Permit Ban teve uma categoria boa, né? E eu vou adiantar aqui que a vencedora foi de Keion. Que eu votei numa personagem de Keion. Só isso, o resto vamos esperar o lançamento. Ok. E agora eu vou falar do anime mais falado do ano passado e cuja personagem é mais odiada da internet, que é o Oreimo. Oreimo tem 3 personagens lá. Das 3, só tem uma que eu acho que é boa, né? Todas as outras eu fico muito irritado. As outras 2 eu fico muito irritado que tá lá. E uma das supostamente grandes concorrentes é a Kirino. Ai, ai. Meu Deus do céu. Cara, tá aí uma coisa que eu não entendo entre os fãs de animação japonesa ao redor do mundo. Pelo amor de Deus. Em tudo quanto é fórum que você entrava, em tudo quanto é site que você entrava, em blog, coisa e tal... ele taxava a Kirino disso, taxava a Kirino daquilo, que a Kirino não presta, uma personagem ruim, coisa e tal. Eis que chega o ISML, a Kirino cai no mesmo grupo da primeira fase das preliminares que tinha feito Testarossa e tinha Fujibayashi Kyo. O que que acontece? Ela vence as duas e passa. Por uma vantagem boa. Exato, uma vantagem larga de votos, estratosférica, meu Deus. Olha, eu odeio o personagem. Eu realmente odeio o personagem. Odeio muito o personagem. Mas dá pra entender ela passar, assim, pela questão de incesto mesmo. Ah, mas, ó, e só pra te deixar mais irritado. Opa, pra te deixar mais irritado. Uma das duas personagens. A outra que passou foi a Kuroneko. E a outra personagem que passou, imagine só, foi a Ayase. Ayase tem uma, tem uma importância na história, né? Tanto que não é no jogo do Ore no Imoto que tem um final que é meio escudez com ela. Ah, cara, eu só digo que a Ayase é uma personagem que ela é quase tão irritante quanto a Kirino, porque o episódio que faz todo mundo começar a pensar por que que eu tô vendo Ore no Imoto é exatamente o episódio em que a Ayase tá exatamente muito irritado com a Kirino porque descobriu sobre o hobby dela. Depois do segundo episódio, eu fiquei irritado com todos, então... Pois é, forte candidata a Kirino, mas eu espero que a Kuroneko, ela tem uma força muito, muito, muito grande. Aí, acho que ela vai entrar, pelo menos na minha opinião, top 4. A Kuroneko tem uma vantagem que recentemente saiu mais um episódio lá dos DVDs, que é o final da Kuroneko, né? Eu espero que a Kuroneko vença, pelo menos que ela fique melhor posicionada do que a Kirino, no mínimo. É o mínimo que eu espero. Amém. Esquecido, mas também o OVA saiu ano passado, que foi o Black Hawk Shooter, que botou, obviamente, a personagem principal como uma das candidatas nas regulares. Vai cair rapidinho. E tem o Angel Beats também no ano passado. Que esse eu vou deixar claro aqui já de antemão, que a personagem que eu acho que vai ganhar ISML é de Angel Beats. O que é infelicidade. Se você for personagem que vai ganhar é a Yuripê, nossa, você tá declarando uma guerra aqui. Não. Pera aí, olha só, o que eu vejo aqui nesse Angel Beats. Tem duas personagens aqui que se parecem muito com as personagens de outro anime, aí que fez muito sucesso também, né? Acho que vocês sabem, conhecem Haruhi. Aí eu vejo as duas personagens, tipo, versão 2, talvez mais loli, né? Que é a Haruhi 2 e a Nagato 2. Eu não sei como uma cópia, né? Uma versão 2 consegue tanto sucesso. Não sei. Não é assim também. Assim, aparentemente elas são parecidas, mas vendo o anime não tem tanta semelhança, não. Olha, eu assisti o primeiro episódio e eu não sei se o anime continua bom, se a personagem são boas, mas eu vi Haruhi versão 2 ali, desculpa. Não é Haruhi versão 2, não. Não. Eu recomendo que você continue, que melhora bastante. Eu gostei, Angel Beats, eu achei bacana. Eu não quero que essa personagem que eu vou dizer como a pessoa que deve ganhar, ganhe. Mas a personagem que eu quero que ganhe, eu sei que não vai ganhar. Mas eu acho realmente que essa personagem, ela vai surpreender todo mundo e vai ganhar esse título esse ano. Mas eu vou falar no final. Dando sequência agora, de uma forma mais aleatória, esquecendo dos anos. Então vem Clannage, que... Eu só pra deixar claro, eu fiquei muito feliz que não passou de novo a filha da Nagisa, porque eu achei uma coisa ridícula ela ter passado ano passado pras regulares, e eu fiquei muito irritado, mas muito irritado mesmo com isso. Tu não gosta da Ushio, não? Cara, a personagem apareceu quantos episódios? 3? 4? Não. Eu até concordo com esse teu ponto de vista em número de episódios que ela tem aparecido, mas o fator carisma que ela impregnou nas partes finais do After Story, rapaz, tô pra ver um leque de personagens que tem conseguido a mesma coisa que ela conseguiu. Longe de ser uma das minhas preferidas em Clannad, mas inegável o carisma que ela teve, meu Deus. Assim, eu não tenho nada contra o Shio em si, mas eu acho que o fato dela ter chegado tão longe como ela chegou ano passado é que não faz muito sentido. E das candidatas deste ano? Cara, eu sempre... Tem as personagens de prêmio, eu sempre tenho... eu sempre tenho um gosto sobre as personagens de Kenyon. Só que, assim, no geral, nunca concordei que Kenyon tem as melhores personagens femininas que eu já vi. Então, assim, pra mim, tanto faz como tanto fez ter personagem de Kenyon. Kenyon não, desculpa, Clannad. Ter personagem de Clannad nas regulares. Tanto faz como tanto fez. Mas eu sou fã da... Eu gosto mesmo da Nagisa. Imagina, o que a gente tem? Hã? E mais que anime que a gente tem? Clannad. Além do Clannad. Ah, sim, pronto. Vamos continuar aqui, vamos passar mais rápido. Fate Stay Night, Saber e Kosaka. Elas sempre estão nas regulares, né? Sim, elas sempre marcam nunca... presente. Elas estão presentes, mas não tem muita força, não. Tem o Bakemonogatari, que é a Shinji Ogahara e a Nadeko, né? E eu não gosto da Nadeko. Eu devo dizer que eu não gosto da Nadeko. Eu gosto da Shinji Ogahara e gosto muito da Vampirazinha. Que não passou. Acho que ela nem chegou a estar tá nas preliminares. Bakemonogatari fez um sucesso brutal no Japão. Mas as personagens, elas não fazem bem o estilo aqui do Samoe. Tem Luckstar. Bem, que tem a Konata e a Kagami. Eu gosto bastante das duas personagens, mas novamente eu acho que elas não têm a menor chance. Eu acredito que dá pra Kagami, pra Hiragi Kagami, é beliscar uma vaga no top 16 esse ano de novo. Agora, brigar pelo título mesmo, eu devo concordar que acho muito complicado que isso aconteça. Agora, vamos conversar aqui. Como é que a Konata perde da Kagami? Isso não faz sentido. Cara, é difícil explicar o porquê que eu prefiro a Kagami, cara. A gente vai começar a se degladiar aqui, cara. Konata é deusa. Cara, pra deixar bem claro, você, não sei se você vai ficar irritado comigo ou não, a minha personagem preferida de Luckstar não é nenhuma das quatro principais, cara. É a Akira Samaki. É, não sou muito fã dela não, mas dá pra entender. Ah, cara, obrigado, você é a primeira pessoa que entende isso. Tem um personagem de Tolovero. Eu não vi Tolovero. E eu não sei o que falar sobre isso. Olha, é um mangá, né, do mesmo autor do Black Cat. É um mangá que não tem história. Ele é, o Black Cat é muito ruim. Essa personagem, que é a Yami, é Konjiki no Yami, ela era uma personagem do Black Cat. Só que aconteceu, o mangá era tão ruim, mas tão ruim, e eu acho que o autor gostava tanto da personagem, que ele botou ela no novo mangá, Love Ru, que não tem história, é um fanservice atrás de fanservice. Mas o cara desenha bem. Aí tinha duas personagens assim que tem muita força, que é a Konjiki no Yami, que passou, e a Mikan. Né? Eu não sei porque a Mikan não passou. Deve ser que elas são duas personagens muito boas, mas elas não têm força. Mas acho que a Mikan também merecia estar aqui. Vai ter a Rolo de Spice and Wolf, que passou também. Que ela é a mesma ideia de Fate Stay Night, né? Elas passam, mas porque tem alguns fãs. Mas quando chega nas regulares, não dá em nada. Vai brigar por um lugar à sombra, no máximo. Ah, cara, vai brigar pra não ficar lá em último, cara. Vai ter Zero no Tsukaimar, que a personagem está lá somente porque é dublada pela Rie Kugimiya, na minha opinião. Que a Rie Kugimiya tem que ter a maior quantidade de personagens dublados por ela nas regulares. Isso é uma regra. Isso é fato. Code Geass, vai ter a CC. Eu gosto da CC, mas eu não sei porque que ela passou para as regulares. Historicamente, na SNL, CC é um nome muito forte. A CC tem um nome muito, muito forte. Em 2009, ela esteve no top 16, mas no ano passado ela já não conseguiu. Só que ela fez uma grande campanha no passado, foi pouco que ela não se classificou. A CC é um nome muito tradicional dentro da SNL. Ah, legal, eu nunca acompanhei a trajetória da CC, então realmente não sabia disso. Sim, mas qual é a explicação pra ela ter essa força toda? Porque não faz sentido. Tirando assim o fator português, a personagem em si não se encaixa muito na votação. É, assim, tem personagens aqui que não se encaixam no quadro Moe. Por exemplo, CC, Roro, a própria Hitag do Bakemonogatari. É, cara, acho que o fato de a gente poder nomear qualquer personagem feminina é que colabora com isso. Lembre-se que eu todo ano boto o nome da Asuka lá. Quase todo ano vejo a Asuka nas preliminares, mas infelizmente, mesmo com todos os meus votos, e eu não consigo votar mais de uma vez porque eu não por causa do meu IP. Mesmo com todos os meus votos, a Asuka nunca passa para as regulares. Então tem Hayate no Gotoku, que colocou de novo a Nagi e a Hinagiko, que eu sei que eu acredito que a Hinagiko vai estar pelo menos no top 8. Apesar de não gostar dela. Fato. Apesar de não gostar dela. Hinagiko é candidata a título. Ela é candidata a título, não tem nem que discutir isso daí. E vamos fazer uma breve menção aqui à não classificação da Maria, né? Eu gostaria de ver a Maria, a empregada da Nagi, novamente aí, na fase regular, mas esse ano não deu. É, Maria é um personagem bem forte. Tanto que na primeira votação, né, de popularidade do mangá do Hayate no Gotoku, ficou assim: Hinagiku em primeiro, Maria em segundo, a Nagi em terceiro e o Hayate, o coitado personagem principal, em quarto. Então a Maria não ter passado é compreensível, né? Porque a segunda série de anime já faz algum tempo, mas ano que vem, prepare-se, Maria vai voltar com tudo. Pois é. Tem Toradora, passou a Taiga. Mais uma vez, eu sou um grande fã da Taiga, mas mais uma vez eu digo que ela passou por causa da cota pra Rieko Gimia. Tem a Fate Testarossa, que eu vou deixar o Carlírio comentar. Pô, o cara não faz isso, eu sou um fã dela, não diga isso, pelo amor de Deus. Se eu for passar só da Fate aqui, vai passar o podcast inteiro e não vou ter terminado de falar tudo que quero dela. Só que esse ano ela não briga pro título, o nome dela já tá muito cansado. Acho que ela passou só porque pegou umas personagens bem fracas, assim, por isso que ela passou. Fala isso, pelo amor de Deus. Peraí, ela quase não passa na terceira preliminar. Não joga na minha cara isso. Ela é uma veterana com força, mas infelizmente... O último anime, a última personagem, eu deixei exatamente pra jogar pra ninguém jogasse na minha cara, que é uma coisa muito triste, que eu fui muito irritado com isso. Que a personagem mais injustiçada de todas as SMLs foi a Shana, de Shaokan no Shana. Cara, pra mim a personagem mais injustiçada de todas as SMLs, ele devia ter ganhado pelo menos dois. E eu fico muito triste que ela não tenha ganhado. Pô, a Shana é tudo de bom, né? Flame Raze, a poderosa, a que manda todo mundo calar a boca de uma forma única, incontestável. A Shana é a personagem. Ela não ter ganho no passado e não ter ganhado no ano retrasado foi o que podemos classificar como um desvio de percurso, se me permite dizer assim. Esse ano ela é candidata a top 4 de novo. Vai estar no top 16, vai pro top 8, vai estar nas semifinais. Agora só espero que esse ano a história seja diferente e ela consiga o título, por favor. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre a SML antes da gente ir para os tops? Opa, alguém mais? Eu vou falar alguma coisa. Fala. Eu vou falar especificamente da pré-regular, né? Que assim como é chamado a fase que teve... A última fase que teve de votações, que no final não vale pra nada. Mas na minha opinião valeu sim, valeu pra muita coisa essa pré-regular. Por que disso? Porque me deixou claro que alguns personagens que eu achava que tinham chances, não tem a menor chance. Por exemplo, se você ver que se você separar nos 7 grupos finais... E você vê que a Kiyama Mio não chegou nem entre as 3 primeiras, e a primeira do grupo dela foi a Kanade do Angel Beats. Cara, tem alguma coisa muito errada aí. No grupo 2, era óbvio já a Mikoto ficar entre o primeiro. Mas tem uma coisa legal aqui, né? Que a Ayase foi a menos votada. Isso me deixou muito feliz. E a outra candidata é exatamente a Ikriwood do Korewa. Já no grupo 3, que foi o grupo relativamente mais disputado, quem ficou em primeiro foi outro personagem de Angel Beats, que eu acho que o Harry não gosta dela, a Yui. E também a Yui do K-On ficou em primeiro. Lembrando que a Kirino, infelizmente, ficou em terceiro. No 4, quem ficou em primeiro foi outra personagem de Angel Beats. Olha aí porque que eu tô dizendo que Angel Beats a peça vai estar lá na final. E a segunda que ficou foi a Saber. No 5, a Cindy Ogahara ficou em primeiro. E em segundo ficou a Nadeko, dizendo que Bakemon Nogatari ainda tinha alguma força. No 6º ficou a Index e a CC como as três primeiras. Sendo que a CC foi relativamente a primeira do grupo. Ela foi a primeira do grupo. E no grupo 7, a Luísa, do Zero Notes Kaimar, e acompanhada pela Serafim, do Coreuasa Mitescar. Alguma coisa a comentar sobre a pré-fase? A pré-fase da regular foi o seguinte, ela teve 3 mini-fases dentro dela, né? 3 períodos. No primeiro, ficaram todas as personagens misturadas em diferentes grupos. Aí, de acordo com os resultados da primeira fase, elas foram distribuídas em novos grupos. E de acordo com os resultados somados de primeira e segunda fase, elas foram distribuídas nesses 7 grupos. Se você for ver bem direitinho, o grupo 1 representa as candidatas que brigariam hoje pelo título. O pool 2 seria as candidatas que no máximo chegariam a uma semifinal. O pool 3 formaria o início do bloco intermediário. O grupo 4 também formaria um bloco intermediário. Aí o grupo 5 formaria o primeiro grupo mais baixo. O grupo 6 formaria também um outro grupo baixo. E o grupo 7 formaria o grupo das personagens que realmente lutariam para não ficar na última posição desse NL. Por isso que essa fase pré-regular foi tão interessante. A rigor, não valeu nada. Mas ela serviu para abordar de modo geral como que deverá ser o evento esse ano. Exatamente, mas eu acho interessante falar nessa que eu falei só do resultado final. Mas você vê, o que eu acho mais interessante de todos foi a primeira mini fase, né? Porque ela vai separar as personagens exatamente na ordem, basicamente na ordem em que foram classificadas. E se você vê que o primeiro grupo tem as 10 personagens mais bem classificadas na primeira preliminar e vê que a Mikoto tá em primeiro e a segunda é a Asa, ou seja, a Mil nem terceiro tá, então você já pensa, pô, tem alguma coisa estranha aí. Eu só sei que o resultado vai ser das votações finais, sempre tem surpresas, sempre tem decepções, e por mais que a gente fique fazendo especulações sobre números anteriores, sempre dá alguma complicação da vida no final. Concordo plenamente. Então vamos pros tops mesmo, né, até agora. Quem quer começar os tops? Ah, começa você. Tá bom, eu vou levar em consideração os tops que eu coloquei lá no e-mail. E tem mais dois que eu vou pedir depois pra cada um fazer. O primeiro seria o top das 5 favoritas pra finais. Eu não fiz um top das 5 favoritas pras finais, na verdade eu fiz um top para 5 personagens que eu tenho quase certeza que vão estar nas 16, entre as 16 finalistas. Que é a Mikoto, do Toaru Majutsu Index, a Kanade, do Angel Beats, a Azusa, do Keion, a Eikliud, do Coreuasa Mideska, e a Shana, de Shakukan Shana. Vamos por top? Cada um fala seu top recorrente aí. Olha, top 5, assim, favoritos da final. Não é minha opinião, mas pelo arranjo geral aí que eu tô vendo, é Kanade do Angel Beats, Misaka Mikoto, a, infelizmente, Kirino e a Kuroneko, as duas, acho que elas têm um potencial legal, e Hinagiku. O meu top 5 de personagens que devem ingressar no top 16 aí como grandes candidatos ao título, não tem muito segredo. Eu coloco a Shana e a Hinagiku pelo histórico que elas já têm de SNL e também pela base de aceitação popular que elas têm, que é altíssima. Eu coloco a Nagato Yuki, porque a Nagato realmente tô pegando uma carona no movie que teve no ano passado e na segunda série do anime também vem bem revigorada para isso. Eu coloco a Akiyama Miu, que é a atual campeã e tem tudo para brigar pelo bicampeonato, não resta dúvida. E infelizmente, por mais que eu não goste de admitir isso, a Kirino é um nome forte para esse ano e realmente ela deve despontar bem no top 16. Bem, eu não vou levar em consideração quem eu acredito que vai ganhar, eu vou colocar aqui o que eu prefiro mesmo. Ah, então espera um pouquinho, espera um pouquinho, que no final eu vou exatamente pedir um top do que vocês preferiram que ganhasse. Então vou passar pros outros top, pra ver se tu... Não sei se tu vai participar dos outros top, mas pode relaxar que no final a gente vai ter um top dos que a gente preferia. O segundo top era animes que devem chegar às finais. 3 animes que devem ter personagens nas finais. Eu coloquei aqui K-On, Angel Beats, como eu tinha falado, e o Index. Mesma coisa pra mim, esses 3. Eu coloquei Angel Beats, eu coloquei Hayato no Gotoku e coloquei Shakugan no Shana. Eu vou de Kreion, Angel Beats e Oreno Imoto, infelizmente. Terceiro top é animes que vocês acham que vão cair agora nas regulares. E não vai ter nenhuma personagem nas finais. Eu coloquei Seto Kai no Itizon, Zero no Tsukaima e Nanoha. Desculpa, Carlito, mas Nanoha, a Fate vai cair nessa fase, cara. Olha, pra mim é Infinite Stratos, Clannad e Fate Stay Night. Sem condições. Olha, eu colocaria aí Black Rock Shooter, Gothic e Code Geass. Eu coloquei como animes que não vai ter personagem no top 16, eu coloquei Infinite Stratos. Coloquei também Black Hook Shooter e coloquei Space and Wolf. Quarto top é personagem que deve ter a menor pontuação das regulares. Eu coloquei a Tosaka Rin do Fate Stay Night. Eu acho que ela não vai ganhar nenhuma disputa. Eu botei a Kuroimato do Black Rock Shooter. Eu também vou de Kuroimato. E eu também coloquei essa personagem boa de Black Hook Shooter, a Kuroimato também. Vocês vão ver, ela vai ganhar pelo menos uma vez. Agora campeã em SML, não considerando a que você queria que ganhasse, mas o que você acha que vai ser campeã. E aqui revelando a personagem de Angel Beats que eu tenho quase certeza que vai ganhar é a Tachibana Kanade. Eu acho que ela vai ganhar esse ano. Olha, na minha opinião, vai ganhar a Mikoto. Ela vai aparecer com um troll face enorme, assim, né? Na página da frente do Lago Tiara, a troll face dela é gigantesca. Olha, eu tô apostando que a Mil vai fazer uma revolução aí. Não começou bem, mas ela vai pro campeonato. Por mim, que é a que ama Mil, vai ser bicampeã desse mesmo. Olha aí, 2 votos pra Mil. Agora sim, vamos aos tops aqui mais especiais, na minha opinião. Primeiro, top 2, personagens que vocês acham injusto que tenham sido sequer nomeados pro ISML, das que estão nas regulares. Aí eu coloco exatamente a duplinha do Oreimu, a Kirino e a Yase. Olha, eu coloco em primeiro lugar a Kirino e em segundo lugar a Kirino também. Boa, boa, boa. Olha, eu boto a Hitagi, Sejogahara e a CC. Elas de moer não tem porra nenhuma. Eu coloco como personagens que eu não queria que estivessem nas regulares a Kirino. Ela pode considerar a campeã nesse aspecto do nosso grupo. Eu coloco a Kirino e coloco a Kasugano Sora de Yosugano Sora. E agora o top que eu tinha falado. O top das top 3 eu vou botar aqui. Se quiserem fazer um top 4 ou 5, tudo bem, mas um top 3 das personagens que vocês queriam que ganhassem, das que estão nas regulares. O meu top vai ser a Victorica. Eu queria muito que ela ganhasse. Ia ser um. Ela sim ia ter um troll face muito grande no final se ela ganhasse. Isso é verdade. Ela vai fazer. Você? O cachimbo dela lá. A segunda que eu queria que ganhasse dessas aqui é a Azusa, que é. Não chega a ser nem a segunda personagem que eu mais gosto de Ken 1. Mas das que passaram aqui, ela é uma das que eu mais gostei. E a principal que eu queria que ganhasse, que eu acho uma injustiça gigantesca, repito aqui, o que estão fazendo com ela no ISML, que é a Shanna. Pra mim, cara, eu sonho ainda com a Shanna ganhando a tiara, e não só os colares. Olha, minha listinha das que eu gostaria realmente que vencesse. Terceiro é a Koroneko, personagem muito legal do Oreno Imoto, merece, com certeza. Depois é a Hinagiko, né? Acho que seria a minha favorita para vencer o ESPN. Mas eu acho que a Victorique merece o primeiro lugar, pelo grande destaque do ano. É um personagem que tem um carinho muito grande, então fica aí. É, acho que ela pega bem o International Sideboy queria nas personagens, certo? Olha, eu vou. Se eu tivesse que escolher quem ganharia, eu iria de Victorique em primeiro lugar. Depois eu colocaria a Konata. E depois a Tachibana de Angel Beats. Meu top 3 de personagens que eu adoraria que colocassem suas telas, cabeças, a tiara do ano. seria encabeçado pela Fate Testarossa, incontestavelmente, embora eu saiba que a chance dela é ínfima esse ano, mas eu colocaria Fate Testarossa. Na sequência, eu colocaria a Tatibana Kanade, de Angel Beats. E, pra encerrar, a Shano, incontestavelmente. Oi, vocês dois querem que a personagem que eu acho que vai ganhar, ganhe. Vai dar Kanade esse ano, gente. Então, basicamente, a gente vai terminar com os tops. Então, eu queria saber se alguém quer falar mais alguma coisa sobre ISML 2011. Eu acho que vale a pena ressaltar aqui, não é tanto só pelo ISML 2011, assim pelo histórico de SML, que é um fator bem curioso. E nas três edições anteriores, as últimas colocadas foram personagens que não ganharam um duelo sequer. Tanto em 2008, como em 2009 e 2010, aquela personagem que foi a última colocada das regulares não obteve uma única vitória. Em 2008, foi a representante de Kamishu, que era a Yuri. Em 2009 foi a representante de Azumanga Daioh, que era a Osaka. E no ano passado foi uma representante de Saka, a Fukuji Mihoku. E essas três ficaram na última posição com todas as honrarias possíveis. Eu acho que fica aí o registro. Eu acho que nesse ano, se a Kirino vencer, vai ser uma trollagem mor dos infernos. Se ela vencer, eu juro que eu não assisto anime pelo menos por uns 6 meses. Tá gravado, hein? Cara, se ela vencer, eu paro de assistir anime durante uns 6 meses, cara, eu juro. Cara, Kirino não merece esse tipo de consideração. Isso é muito pra ela. Então vamos terminar aqui, mesmo com o jabá da galera aí. Denis, faça seu jabá. Então, pessoal, chegamos aqui no final, né? Esse APCast é bastante interessante, muito informativo. A conversa foi boa. Pra quem tá me conhecendo agora, eu sou do blog Guiabu. Vocês podem também me procurar pelo Twitter, @blogyabu, com 2 B's. E é isso. Falou, espero que vocês gostem de ouvir. Até mais. Carleiro? Faço minhas as palavras do colega deles, do Guiabu. É sempre um prazer participar aqui do APCast. Espero ter contribuído positivamente com mais essa edição. E eu espero sinceramente que venham comentários bem instrutivos a respeito deste cast em específico. É sempre um prazer participar. Fica a importância de Simon Coyer, né? Se você quiser entender realmente do ISML, vai, assista os animes, aí você vai entender o porquê das votações. O importante é você acabar assistindo. Ah, com certeza. Então, galera, a gente vai encerrar aqui mais uma edição do APCast. Eu queria agradecer novamente aos convidados. Dessa vez eu fui o único do Anime Portfólio a participar desse cast, mas eu fico muito feliz com ter gravado esse cast. Foi muito bacana. É um tema, eu acho que é pouco explorado em casts por aí, né? E é um tema, assim, recente, né? Pra você falar, ISML, 2008 pra cá, e ainda tem pouca gente, né, que vota. Então, foi um prazer tê-los aqui. Foi um prazer falar sobre ISML. Torçam pela Shana. E é isso aí, cara. Até o próximo APCast, que vai ser somente daqui a 15 dias. Falou.